Autorização Aracaju. Boa noite, Oxenaga 224. Autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem é da 10, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 120 decimal 8. O transponder 5155. Autorizado 3190 para Aracaju. Decolação 0 por esquerda, Pulca Jamo, diretora Francisco, controle 208, transponder 5 1 5 correto, 6224, puxa acionamento. Deu, 9395, tá pronto, muito bom, né? Autorizado 9395, alinhar e decolar, vento 100 graus, última vez. Alinha, decola, 9395. Salvador, o Rio 9890, pronto para o táxi, com 3 a bordo, alterna Galeão, com 3,50 de autonomia. Eu via 9890, livre táxi em frente, via pátio 3, principal Índia, ponto de espera da 10, 18952. Pátio principal Índia, 118.95, Rio 9890. Gol 134, aguarde só um instante, temos um Boeing 727 da Rio taxiando pelo pátio, em 2 minutos será autorizado. Autorizado e acionamento, chama táxi. Pode esperar, próximo. Autorizado, alinhar e manter 9890. Alinhar e manter 9890. 224, Santa Figueira número 4 para puxar em funcionamento. Tsunami 224, aguarde só um minutinho a liberação do PAD. Temos aeronave da Gol aqui terminando o push, o céu é o próximo, aguarde só um minuto. Escuta, muito obrigado. 0. Gacola 52, controle 208. 208, boa. 208, boa. 208, boa. 208, boa. 208, boa. Gol 1934, livre táxi. À direita, ponto espera da 10, 1895, a torre. Livre táxi à direita, ponto de espera da 1895, bom dia. 1934, boa noite. Boa noite. É 224, está autorizado o puxa acionamento, chame táxi. Agora táxi. É 224, obrigado. Autorizada, linha decolar, 120 graus, minha dúzia mais. Autorizada, linha decolar, gol 1 aqui. 134, decola 57, controle 208. 208, vamos. Passarela 2224, LS, na hora zero, baixado e travado, visual, 6 milhas. Incêndio 224, livre o pouso, pistão na zero, vento no 20 graus, segurança. Pouso 2224, na hora zero, obrigado. Para o Santos, o Jornal 6224 está com autonomia de 1 hora e 45. Nosso antenado é Salvador, POB 105. Copiado, o Jornal 6224, táxi à direita, ponto de espera da 10. 1895 a torre, boa viagem. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Alfa Yankee Delta na escuta do solo. Ok, está autorizado o reboque, pátio principal para o pátio 3. Ah, afirmativo, senhor. Autorizado, né, Mateus Zero? Ali, Mateus Zero, também, 6224. Passarelo 224, solo 01, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, vai para o pátio 3, posição 5 Lima, mantém me escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, e chamar o 208, confirme? Não, mantém me escuta, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5 Lima. A posição 5B, passarelo 225B, 2224. É 5 Lima, 5 Lima, 5 esquerda. E para a posição 5 Lima, 2223. Alinhado e pronto, 6224. Clima decolar, 120 graus, 5 lá, 224. Iniciando 6224. O de passagem aí, o passarido que está entrando no sentido contrário, que mantém a posição na entrada do pátio, eu guardo o posicionamento dele e depois continua o reboque. Ok, certo. Torre Salvador, boa noite, 4107 Azul, ILS. Livre pouso, vai reportar baixado, travado, 417. Decola aos 04, chama o controle 120, decimal 8. 208, boa noite, amigão. Normal. Fidel tá dando continuidade nessa parte. Quem está livre? Baixa travou com 307. Zero sete, livre pouso, 120 graus, segurando. Livre pouso, 407. Patrono 07, solo 06, táxi à direita via Alfa e chame antes daquilo, mantém a minha escuta. autorizado, táxi Alfa, vai chamar daquilo, não sei se escuta 4107. Good evening, go on 868, passing. Yes, yeah. Well, 868, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 5 knots. Clear to land runway 10, go on 868. 4107, está próximo aqui. Mantém a posição, azul 407. Mantém a posição, azul 407. Azul 407, autorizado em direção à esquerda, vai para a posição 3 Lima do Pátio 3, ok? Esquerda 3 Lima, posição 407, boa noite. On the ground at 312, look to the right, taxi Alpha, and report before Juliet. Maintain this frequency. Alpha, and report before Juliet. On this frequency, 1868. Salvador, tem previsão no 52, sinal da 90. Previsão 52, vento 120 graus, 5 nós, cheque o trem, ele pousa, está 10. Gente, autorizado o pouso na 10, trem de pouso baixado e travado. Fly Juliet, go 1868. 1868, text to the left to gate 3. Gate 3, thank you, 1868. Dois solos 17, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mandei me escuta. Direita, Alfa, antes da Juliette, me escuta, são 3152. 3152. 3152, autoridade esquerda para remota, para área remota 12. 3152, está autorizado o ILS. 2713, o Ventuno 30 graus, meia dúzia na livre, pouso no zero. Autorizado pouso no 10, o azul. Ground, boa noite, Apollo Kilo Lance, 020. Apollo Kilo 020, go ahead. Apollo Kilo 020, bom dia. And, we are any permission for Apollo request to be cleared to leave the place. Okay, Roger, stand by to copy your ATC clearance and confirm the first airway to Lisbon on your flight plan. First airway to Lisbon via Upper Zulu 10 and then Upper November 873, Portugal 00. Okay, Roger, stand by to copy your land. Thank you. Solo 24, livre à direita, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 2, Romeu, não me escuta. Gente, vai livrar aqui à direita, na sua escuta, lá para o Pátio 3. Fecho 098, vento 120 graus, meia dúzia, vale, me pouso, José. Ele pousa, bom, 098. to zero right, you copy? I start to okay, clear to Lisbon, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, then Upper November 873. After takeoff, turn left to Buka departure and ZPA transition, Squawk 5403, control 120.8. Then November Tango Lima Natal, upper November 873, departure by the left to Buka, transition to Pass, on the squawk 5403 and control 120 that's my Portugal 00. That's correct, we're about to push and to start. Okay. Solas 27, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha-me escuta. À direita, via Alfa, antes da Juliette, chamar a Gol no 098. Está autorizado Campina Grande, 370 nível via Pesulo 10, decola da 190, curva esquerda, saída Buca, Jamos e Par, e aciona 5410, controle 120, decimal 8. Autorizado posição 0 por lá esquerda, pela Brasilô 1-0 por Cadiano de Barra ainda. Por 4-1-0 Transmônio, 1-2-0 de Monte. Está correto, chama o funcionamento. Boa noite, Baixada Travada. 6212, ciente, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 612 anões. Livre pouso, Tinesse, 12 graus. Voo 098, entrada esquerda na taxi Juliette, portão 02. Pro 02, Juliette, voo no 098. A 212, Solos 34, táxi à direita, via Alfa, caminhante da Juliette, mantém-me escuta. Agora, Alfa. 212 autorizado, esquerda, portão 4. Portão 4. Salvador, boa noite, 68, Marcelo Bravo, 230 na questão. 2868, pronto, Bob? Sempre. Autorizado, 230 da Caju, via Golf 677, decola da 10 curva esquerda na saída Pucajama e depois voa para Aracaju. Aciona o código 5405, controle 1020.8. Sim, foi entendido. Golfo 30 autorizado Aracaju, Golfo 677. Decola no 0 cruz da esquerda, Pucajama Aracaju. 54205 transforma, 208 ao controle, 1868. Tá correto, chama pra chorar. Vamos lá. Azul P908. Canal 08, cheque trem, já autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 8 mais. Tá no trem em cima ainda, só um pouco de abaixada da nossa frente. 908, solo aos 45, táxi à direita, Alfa Kilo vai para o Pat 3, prevista posição 4, Romeu, mantém me escuta. Ok, ciente à direita, Alfa Kilo, Pat 3, previsto 4, Romeu, na escuta azul, P908.